Exclusive 2. O Exclusive 2 tem capacidade para ambientes de até 220 metros cúbicos. E assim como o Exclusive 1, conta com um acessório incluso, a mangueira, para a drenagem contínua. Um dreno é acoplado na parte de trás do equipamento e colocado diretamente no ralo, não sendo necessário esvaziar o reservatório toda vez que ele enche. A linha Exclusive pode ser usada em salas de estar, salas de vídeo, escritórios, etc.